Bom dia, pessoal. Antes que comece o feriado judaico agora de praticamente 3 dias, queria aproveitar fazer um podcast rápido falando de um jeito um pouco diferente hoje, na verdade. Começar com duas perguntas que dois amigos fizeram para mim, mas que eu escuto com bastante frequência essas perguntas. A primeira é: o cara chegou para mim e perguntou: que você me explica uma coisa. Cada míssil que o Hezbollah manda, cada míssil que o Hamas manda, cada terrorista que eles mandam para invadir, todos os ataques que eles fazem não custa nada. E cada míssil de derrubar, se for as coisas do Hamas, cada ação defensiva que Israel tem que tomar custa uma fortuna. Tem mísseis que custa US$ 1 milhão cada um, tem mísseis que custa mais, mas sem dúvida o custo é muito caro para se defender e os ataques deles não parecem que vão parar de vir. Então, que a gente pode fazer? Qual que é a estratégia de longo prazo? Isso foi a primeira pergunta. A segunda pergunta é um amigo meu também, cara, digamos que com o coração no lugar, cara inteligente, que tem amigos tanto judeus como não judeus, perguntou, falou para mim: olha, tá morrendo muita gente, cara, tá morrendo muita gente, isso aí tá feio nas notícias, o que tá acontecendo, o que Israel vai fazer? Sobre a questão de quantos civis estão morrendo agora no Líbano. Eu acrescentaria que a mesma pergunta continua sendo válida no, em Gaza e em outras partes, outras frentes desse conflito. Então, eu queria fazer uma análise baseada nessas duas perguntas, tocando nos assuntos que têm a ver com isso. E vamos começar com a primeira pergunta e também já vamos chegar nos o que está acontecendo de fato, qual que é a situação, quais que são as novidades nas frentes dessa guerra atual, ok? Então, a primeira pergunta eu ia simplificar, na verdade é uma pergunta clássica. Se o Irã desenvolveu um sistema de vários grupos terroristas bem financiados, instalados em outros países, digamos praticamente indefesos. Se a gente fala no Hezbollah, no Líbano, o que é que o povo libanês consegue fazer contra Hezbollah? Praticamente nada, ok? O Hezbollah é muito, mas muito, muito, muito mais forte do que o exército libanês e as forças da ONU, que chama manutenção de paz, que estão lá para manter a paz, da UNIFIL, da ONU, aqueles dos chapéus azuis, que é totalmente inúteis. O Hezbollah é, sei lá se é 100 vezes, é um número ridículo assim, mais poderoso do que eles, e o povo libanês não, nunca fez nada, nunca vai poder fazer nada, é praticamente óbvio. E esse sistema que o Irã desenvolveu inclui fabricação, lançamento de mísseis que a gente está vendo que estão chegando em Israel, estão atingindo alvos em Israel. Realmente, a chance de um míssil dessas coisas aí atingir Israel é mais ou menos, diria que entre 10% e 5% provavelmente, mas mesmo assim, no longo, primeiro custa tanto dinheiro para derrubar eles, ok? Se for através de caça, se for através de outros sistemas de defesa que Israel tem, custa uma fortuna e mesmo assim eles vão acabar atingindo. E vou abrir um parêntese sobre isso. Realmente, tanto o Irã, nos ataques dele, o primeiro ataque que teve em abril foi uma mistura de vários tipos de drones, de mísseis balísticos, de mísseis de outros tipos de mísseis mais lentos. E agora lançou recentemente, 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, lançou 200 mísseis só balísticos. Isso não é uma coincidência, isso é uma tentativa dos iranianos testar os sistemas de defesa de Israel. Eles viram que um sistema, um ataque não funcionou, então eles falaram, não, vamos focar nos mísseis mais avançados e jogar uma quantidade tão grande deles que um sistema de defesa de Israel vai ter dificuldade de atingir todos, vai saturar a capacidade israelense de defesa. E realmente, até um certo ponto, deu certo. Eles não atingiram alvos muito importantes, não conseguiram danos significantes, o contrário, foi bem insignificante os danos disso, mas mesmo assim, serviu para eles aprenderem. E a grande, acrescentando da pergunta que o cara fez, a grande pergunta é, peraí, né? Tipo assim, você vai ficar jogando mísseis e depois você vai fazer uma outra tentativa com outra quantidade, outro tipo de mísseis. E aí, para onde vai tudo isso aí? Até acertar? E por enquanto Israel pagando uma fortuna incalculável para se defender. Então, a resposta sobre isso, no nível estratégico mesmo, é muito interessante, ok? Realmente... Tem dois argumentos aqui. Na verdade, podemos simplificar. Vamos supor que você tem um... Não vou entrar nisso. Já tá fácil de entender. Não vou simplificar mais. Mas qual que seria a resposta israelense, então? Qual é a resposta que Israel está tomando até hoje e qual que é a resposta que Estados Unidos e o mundo estão querendo que Israel... continua tomando e qual que é a resposta que parece que está mudando, que Israel está começando a adotar agora? É simples. Até agora, Israel é número um, é especialista, desenvolve e utiliza e testa e com muito sucesso sistemas de defesa, defensivos. Quer dizer que você atira em mim e eu consigo me defender para eu não ficar atingido. Isso custa uma fortuna e ao longo prazo não é um resultado bom, porque eventualmente eu acabo sendo atingido e eu estou perdendo dinheiro no processo, então se a gente calcular longo prazo vai acabar meu dinheiro e vou acabar sendo atingido. Então isso só pela lógica realmente é uma estratégia que não pode ser continuar dependendo dessa estratégia. Qual que é a resposta? A resposta é eu mudar a equação, eu mudar as condições e eu colocar você, ou colocar o agressor, ou Israel, colocar o Irã, ou Hezbollah, ou Hamas, em uma situação simples, que ela não pode mais lançar. Quer dizer, em outras palavras, o ataque é a melhor forma de defesa possível. Especialmente, justamente nesse tipo de situação. Quer dizer que se você vai ficar lançando, eu vou te causar danos, eu vou te colocar numa situação que não é favorável para você ficar testando e lançando e atingindo em baixa, nem em baixa porcentagem vai compensar para você, ok? Você, por exemplo, Israel atingindo agora as instalações nucleares, as instalações de petróleo do Irã ou outras coisas possíveis de Israel atingir, seria realmente uma resposta adequada, uma resposta estrategicamente correta que pode resolver o problema, ok? Em outras palavras, Israel se defendendo com sistemas de defesa não é adequado. O adequado ao longo prazo, o adequado, já que a situação continua e continua e continua e não se resolve, o adequado só tem um, é sair para atacar o Irã e causar uma situação que o Irã não vai poder ser impune. Não vai ser uma guerra financeira, vocês lançam, a gente se defende, não. Você está me enchendo o saco, você está me atacando, eu vou te atacar de volta e te colocar em uma posição que você não vai poder me atacar mais. Vou tirar de um jeito agressivo, de um jeito de ataque não defensivo, vou tirar a sua capacidade, eliminar a sua capacidade de lançar, não a sua capacidade de me atingir, ok? A sua capacidade de lançar. Então, isso é um ponto muito importante para ser entendido, porque o conflito agora, a guerra agora está mudando. Israel começou sendo atacada depois de mais ou menos 20 anos, se defendendo e acreditando em uma teoria que o Hamas está lançando pouco, está só pingando de vez em quando mísseis. Então Israel consegue se defender e no mesmo tempo colocar uma equação para o Hamas em Gaza, que eles vão ter a escolha entre uma vida, quanto menos eles vão lançar, a gente vai dar mais dinheiro, desenvolver a economia deles. Isso não funcionou, ok? Isso acumulou em uma situação quando o Hamas estava mais bem de vida. Israel não tinha reparado do tamanho que o Hamas apresentou um perigo, e o Hamas acabou atingindo Israel de um jeito que não compensou toda essa estratégia. O que que Israel teve que fazer? Destruir o Hamas. Ok? A mesma coisa está acontecendo agora no Líbano. O Hezbollah ficou acumulando poder. Quando o Hamas declarou, quando começou a guerra contra Hamas em Gaza, o Hezbollah ficou pingando, jogando aquele vôlei ou aquele tênis que eu falei, que Hamas atinge, Hamas joga os mísseis, enchendo o saco da população. Israel teve que tirar a população da região e Israel vai só reagindo e se defendendo, mas não atacando de fato, saindo para eliminar as capacidades do Hezbollah. Quando realmente o Hamas, a guerra com Hamas chegou no ponto que já não tinha mais dúvida e podia mudar, faz mais ou menos 2 meses atrás, agora um mês e meio, Israel partiu para cima do Hezbollah e mudou a estratégia contra Hezbollah também e eliminou as capacidades do Hezbollah, e eliminou a liderança e causou danos graves para o Hezbollah. Isso é do ponto de vista estratégico para responder aquela pergunta. Agora, outra pergunta sobre quantas pessoas estão morrendo e tudo. Todo mundo que tem um pouco de cabeça sabe que os números são super manipulados, mas mesmo assim, com a manipulação que o Hamas ou que o Hezbollah ou que o governo libanês passa, mesmo assim, Israel está em níveis recordes de mais ou menos um civil para cada combatente morto. Para ter ideia, isso é inédito. Os melhores números em conflitos mundiais até hoje são 5 por 1, 4 por 1, 10 por 1. Isso são os números. Os números na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, são monstruosos, de 10 para cima. Então, Israel está quebrando recordes agora em Gaza. No Líbano, é muito mais. É tipo assim, para cada combatente, deve ser mais ou menos entre 0,5 e um civil, se for isso. Mas provavelmente nem isso, ok? Então, Israel está fazendo realmente, isso não é grande surpresa. Por quê? Porque a densidade no Líbano é um pouco menos. E outra coisa, no Líbano tem regiões inteiras, tipo o sul do Líbano, que Israel está bombardeado tão forte agora, que é controlar, praticamente só tem Hezbollah e familiares do Hezbollah que mora lá. E os familiares fugiram, muito do Hezbollah também fugiram, e sobrou só combatentes, literalmente. Não está tendo quase nada de mortes de civis. Isso é um motivo. O outro motivo para o número, para o número ser tão baixo. O segundo motivo é porque Israel teve tanta informação sobre o Hezbollah, isso a gente viu naquela operação do Pager, o Mossad, a inteligência israelense coletou tanta informação durante 20 anos, infelizmente ignorando a faixa de Gaza, mas como era sempre considerado que o Hezbollah era o maior perigo eminente sobre Israel, Então Israel ficou investindo muito em coleta de informação e realmente essa inteligência que Israel conseguiu coletar é tão impressionante que acabou acumulando em diminuição drástica de número de civis mortos, porque Israel sabe tudo, aonde estão os túneis deles, aonde estão os bunkers que eles prepararam. Falando nisso, eu quero de novo fazer uma parada aqui, explicar o que que está acontecendo no Líbano, ok? O Hezbollah tinha planejado duas camadas possíveis de ataques sobre Israel. O primeiro é um arsenal gigantesco de mísseis, que tipo assim, deve ser é um dos 10 maiores arsenais de mísseis, se não me engano, no mundo, ok? De uma organização terrorista que nem é país, que reside dentro de um país, só para entender o tamanho, ok? Só para entender a situação ridícula que o Líbano deixou, a ONU deixou isso acontecer, Estados Unidos deixou isso acontecer, todo mundo estava sabendo, Israel estava sabendo, mas Israel falou: eu não vou partir para o ataque, vamos tentar ignorar isso do ponto de vista de não sair para o ataque, porque não é agora a época de começar mexendo com essa guerra. Inclusive, Israel estava bem consciente do tamanho do perigo, ok? Então, Israel internamente também não queria partir para a guerra contra Hezbollah, porque a estimativa era muitos soldados israelenses mortos e uns danos muito graves para a infraestrutura israelense e para a população civil. Então, ninguém queria entrar nessa casa de marimbondo, ok? Realmente, a operação dos Pagers demonstrou que Israel primeiro, coletou muita informação, sabia de tudo o que estava acontecendo. Segundo, demonstrou que Israel investiu recursos e conseguiu executar uma estratégia que feriu e matou e atingiu só combatente, só gente do Hezbollah, só gente envolvido no esforço contra Israel e não civis. Isso é uma coisa milagrosa. Então, para responder essa pergunta de quantas pessoas estão morrendo, mentira absoluta, não tem base nenhuma, ok? Está morrendo tão pouca gente aos custos de Israel. Israel está precisando ser genial. Está precisando ser muito corajosa, mandando. Eu acho que isso até chega no ponto de ser errado, mas mandando soldados israelenses para descobrir túneis, infelizmente alguns deles acabam morrendo, acabam feridos, por quê? Justamente para economizar em vida de civis de um país inimigo, ok? Então, eu diria que essa outra pergunta tem que tomar muito cuidado, porque é uma mentira absoluta, de maldade mesma, que o mundo tem, que a ONU tem, que as instituições tipo a Corte Internacional em Haia, a Corte. Essas duas aí, todas essas instituições da ONU, a França. A presidente americana, essa Kamala Harris agora, que falou literalmente 2 dias atrás que Israel está cometendo genocídio, ok? No meio de um discurso dela, entrou alguém, ficou falando que Israel está cometendo genocídio e ela concordou, literalmente, está gravado. Então, tudo isso é uma grande mentira absoluta. E é muito triste que o mundo precisa fazer essas mentiras. Justamente quando tem soldado israelense, pessoas que valorizam a vida, pessoas que fazem de tudo para salvar tanto a vida de judeus, como a vida de não-judeus, como a vida até de população inimiga, eles estão morrendo e mesmo assim o mundo vai nessa mentira. Então eu sugiro que pelo menos nenhum judeu vem contando essa mentira que Israel está matando muitos inocentes, que isso é comprovado 100%. Ninguém disputa que isso é uma mentira. É uma mentira comum que aparece em redes sociais, aparece em gritos no meio de uma manifestação. aparece genocídio, entendeu? Até a presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris, pode até concordar em uma coisa dessa aí, mas quando você põe na ponta do lápis e vê a relação entre civis e combatentes, e entender que quem atacou foi o Hamas, quem atacou foi o Hezbollah, Israel avisou durante um ano: para de jogar mísseis, nós vamos ter que entrar se vocês não pararem de jogar mísseis. Mesmo assim, ninguém fez absolutamente nada. Ficaram prolongando, ficaram enrolando, falando para Israel: ah, vamos fazer, tentar fazer algum acordo, deixando o Hezbollah perto da fronteira, deixando 100 mil cidadãos israelenses desabrigados fora de casa, porque não dá para morar na região do norte de Israel, porque tem míssil caindo lá toda hora. Mesmo com tudo isso, Israel ficou paciente, avisou, avisou, avisou. Agora Israel tá entrando para eliminar o perigo que foi avisado. Mesmo assim, está fazendo isso de um jeito recordista histórico de minimização de mortes de civis. E vier com essa história aí, mas tem muita gente morrendo, então, por favor, ok? Isso é ridículo, pessoal deveria parar de falar desse jeito aí, muito mais quando a gente fala de judeus. Nenhum judeu deveria falar isso, e deveria ter o conhecimento básico para responder para qualquer amigo, cliente, colega, não sei o quê, que é libanês, que é sírio, deveria poder falar: olha, calma aí, né? Calma aí, ficaram atacando Israel durante todo esse tempo e você quer que Israel faz o quê? Ok? Então, eu pensei em tirar esse tempo aí rapidinho, fazer esse podcast só para responder essas duas questões. O que vai acontecer daqui para frente e o que já está acontecendo, ok? O que já está acontecendo agora: mataram Sinuar. Sinuar, para quem não sabe, era um cara que cresceu no Hamas, chegou na liderança do Hamas, mas ele chegou a função básica do Sinuar era matar palestinos que colaboravam com Israel. E ele fazia isso com faca, com as próprias mãos. Tem inúmeros testemunhas dessas coisas aí. Isso era o Yihye Sinuar. Um lixo de lixo da raça humana, uma pessoa terrível, que Israel ainda prendeu ele. Durante que ele estava preso, Israel salvou a vida dele, tirando algum tumor do cérebro dele. E mesmo assim, ele que orquestrou e tudo esse massacre do 7 de outubro. Logo depois do massacre, antes, desculpa, no dia anterior do massacre do 7 de outubro, ele já pegou a família dele, a mulher dele, que desceu para os bunkers com uma bolsa de 30 e tantos mil dólares da Hermès, pegou as crianças dele, escondeu eles dentro do bunker, forrou com televisões, com chuveiros, com tudo, qualquer coisa, com um monte de comida, com guarda-costa, parece que também com reféns para segurança, que ele colocou depois. E esse que é o cara, e ele se escondeu e deixou todas as forças do Hamas morrer, deixou a sociedade de Gaza entrar nessa situação desgraçado aí, que Gaza praticamente não existe mais, só por benefício dele. Ficou escondido, não teve coragem de sair até agora que ele saiu e foi morto agora. Isso tá resonando pelo mundo árabe, tá resonando pela população de Gaza. Israel está tentando explicar: olha, olha o que que vocês fizeram, olha o que que vocês sofreram, e por liderança de quem? De um cara que cresceu de matar palestino. Que idiotice que precisa para esse tipo de coisa continuar. Realmente, Israel tomou uma decisão e Benjamin, o Netanyahu, saiu com uma estratégia muito interessante, oferecendo dinheiro, vida e liberdade para cada um agora que entrega reféns. Tomara que nos dias, nas próximas semanas, isso aí dá resultado, mas temos que levar em consideração que, infelizmente, a gente sabe que a fronteira estava aberta com o Egito durante um tempão. É bem possível que pelo menos de cento e tantos reféns, algum número aí já saiu da região. É bem possível que são mortos. Palestino de Gaza é capaz de fazer coisas horrorosas com corpos. Então, utilizando a imaginação, a gente entende que não vai ser fácil achar reféns, mas temos expectativas positivas, se Deus quiser, alguns pelo menos a gente vai achar. Sobre o Hezbollah, a situação está um pouco diferente. O Hezbollah está sem liderança, morreu toda a liderança do Hezbollah e morreram os que entraram no lugar dos líderes. Então, duas, três gerações de liderança do Hezbollah foram eliminadas e essa atitude está continuando. Israel está entrando muito forte. Agora, ontem teve, nos últimos dois, três dias, teve uma nova onda que agora já é para eliminar as fontes financeiras do Hezbollah, que é conhecido, que tem no Brasil também, mas não sei se vai chegar no Brasil. Eu acho que provavelmente quem trabalhava com Hezbollah aqui no Brasil está ficando rico e aposentando agora, mas Hezbollah é uma operação financeira gigantesca. Israel decidiu, outra coisa que tem que ser levado em consideração é que de 100% de soldados do Hezbollah, 80%, 90% não vão lutar se não receberem dinheiro. Isso é cálculo básico. Então, o que que Israel está tentando fazer? Atacar as fontes financeiras do Hezbollah. E aí sobrou a grande questão, o que que vai fazer com o Irã? Porque se o Irã continuar, agora estou voltando naquela primeira questão da estratégia de longo prazo, se o Irã conseguir que entra dinheiro, porque o governo Biden liberou tantos recursos para eles, dizem que é 100 bilhões de dólares, não sei o quê, uma fortuna assim, incalculável de dinheiro que entrou de relaxamento de sanções. Se continuar entrando dinheiro, se continuar não apresentando ameaça para o Irã, obviamente, Irã, como diz o ditado, Irã tem tanta coragem que vai lutar até o último libanês morrer, ok? Para quem não tem senso de humor, vou explicar isso. Irã é corajosa com a vida dos outros, ok? O que é que nós precisamos? A estratégia precisa mudar para o Irã pagar a conta dos danos que ela está fazendo. E aí, provavelmente, a história vai mudar. Isso realmente que é o papo nas últimas duas semanas, como que vai ser o ataque israelense no Irã. E agora, vou lembrar o que, que eu tenho falado já faz muito tempo. Israel está mudando essa estratégia, Estados Unidos não quer que muda. Porque enquanto Israel quer resolver o problema, o interesse da administração do Biden, no momento, especialmente agora que o Biden já não está se manifestando mais, todo mundo já entendeu que é um cadáver que está ficando mantido mais ou menos só para aparecer na frente das câmeras às vezes, mas nem deixa ele falar. Então agora a Kamala Harris começou falando mais e mais. E todo mundo entende que o interesse da Kamala Harris não é resolver o problema. Ela não acredita que isso é o problema. Ela acredita que Israel, ela é uma pessoa muito problemática, de uma ala muito extrema da esquerda. Se ela foi eleita agora, já falei várias vezes, vai ser um perigo total para Israel. Acredito que o Netanyahu entende bem isso. Então o interesse de Israel agora é dois. Primeiro, resolver o problema apesar dos Estados Unidos, ok? Sem praticamente ajuda dos Estados Unidos, tentando obviamente diminuir a fricção, ok? Tentando não ser cara de pau na cara dos Estados Unidos, não desafiar diretamente, como sempre o Netanyahu tem essa esperteza de brigar sem declarar que está brigando, conseguir o que ele quer sem pagar as multas. Ele está tentando fazer isso, mas eu não tenho dúvida que nas próximas semanas, sendo antes das eleições para influenciar as eleições, que eu acho que é o mais provável, ou sendo depois, Israel vai atacar diretamente o Irã. Vai fazer o quê? Acredito eu, vai aproveitar e atingir as instalações nucleares, isso que eu acredito. Vai provavelmente atingir instalações financeiras, quer dizer, a indústria de petróleo, que é muito vulnerável, e provavelmente vai atingir o que chama em hebraico símbolos da liderança, que é símbolos da coisas simbólicos da guarda revolucionária e da liderança iraniana tentando derrubar o governo iraniano, tentando incentivar uma coisa que a gente está vendo tanto em Gaza agora sem sinuar, como no Líbano, como a gente está vendo isso em outros lugares, tentando pegar a população e dá para a população um pouco mais de que ela merece e não esses governos ruins que eles têm, que se for no caso do Líbano, o governo libanês tem que aguentar o Hezbollah, a população libanesa tem que aguentar o Hezbollah, esse islamismo xiita que ninguém quer, nem os cristãos e nem os sunitas. A mesma coisa no Irã. A minoria pequena manda nos outros e não e a maioria não tem como fazer uma revolução e não tem como não tem uma oportunidade para respirar. O Israel vai tentar mudar isso. Eu vou te falar, a Israel ultimamente, nos últimos 2-3 meses, está dando resultados impressionantes. Isso está vindo com custo alto. Tem soldado morrendo, Israel está sendo atingido de mísseis. Ontem eu falei com minha mãe por telefone. No meio da conversa, ela estava no carro, bateu um alarme. Ela teve que sair do carro. Ela estava perto do cemitério. Ela teve que se esconder perto do muro do cemitério. Graças a Deus, minha mãe não se estressou muito. Ela é muito calma com essas coisas. Até fez uma piada que, comparado com todo mundo no cemitério, a situação dela está ótima. Mas isso é a realidade em Israel. Israel não precisa sofrer isso. Israel não merece sofrer isso. Não precisa sofrer isso. E agora está já com uma estratégia para resolver isso. Precisamos aguentar. Isso não vai ser uma coisa rápida. Mas acredito eu que vai vir um ataque agora sobre o Irã e vamos começar resolvendo o problema de verdade com estratégia correta. Então, até a próxima.